Vamos ligando, né? É vaquejada, é desmanteiro. Portal do Rocha. Vem que vem representando a bagaceira do Brasil. E mato do interior, estuda na cidade. Aqui eu boto terror nas minas da faculdade. Meu pai é fazendeiro e eu vou botar pressão. Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão. Vai descendo, vai, vai, vai. Vai descendo, trabalhando, que subindo é contramão. Vai descendo, trabalhando, é contramão. Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão. Tome conta da cidade, também da mulherada, mas com toda a humildade. Respeita a pegada, aqui na vaquejada é honra a minha profissão. Joga na mulher na cama e derrubando o boi. Vai descendo, vai novinho, vai. Vai descendo, trabalhando, que subindo é contramão. Vai descendo, trabalhando, é contramão. Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão. É o vaqueiro campeão. E mato do interior, estudo na cidade. Aqui eu boto o terror com a mina da faculdade. Chama, chama, chama. Meu pai é fazendeiro e eu vou botar pressão. Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão. Vai descendo, vai, vai, vai. Vai descendo, trabalhando, que subindo é contramão. Vai descendo, trabalhando, é contramão. Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão. Tomei conta da cidade, também da mulherada, mas com toda a humildade. Respeita a pegada, aqui na vaquejada eu honro a minha profissão. Joga da mulher na cama e derrubando o boi. Vai descendo, vai novinha, gostosinho. Vai descendo, trabalhando, que subindo é contramão. Vai descendo, trabalhando, é contramão. Vai descendo e trabalhando, que subindo é contramão.